Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar a respeito das combinações dos dedos da mão esquerda, que são 24 combinações para o desenvolvimento técnico aí da mão esquerda, né, essas 24 combinações. Mas tem que falar também a respeito da mão direita, que a gente tem um toque sem apoio, só beliscando as cordas. Que a gente chama de toque livre e o toque com apoio. Que é você tocar em uma corda e descansar o dedo na corda imediata, ok? E dessas 24 combinações, eu vou tocar uma combinação de cada grupo, ok? Porque se for tocar os 24, aí esse podcast vai ficar muito grande para enviar para o servidor. Mas as sequências são inversões, né? São combinações, na verdade, dos dedos da mão esquerda. Eu vou usar aqui o toque com apoio, tá? Mas vocês podem também usar o toque sem apoio com a mão direita, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício do primeiro grupo, eu vou colocar o dedo 1 da mão esquerda na primeira casa, na primeira corda, e vou tocar com o dedo indicador da mão direita, com apoio. Agora eu vou colocar o dedo 2 na segunda casa e deixando o dedo 1, e vou tocar com o dedo médio da mão direita. Agora o dedo 3 toca com o dedo indicador. Agora o dedo 4 toca com o dedo médio. Tá? Houve uma alternância de dedo aí da mão direita. Então ficou assim: 1, 2, 3, 4. Segunda corda, mesma coisa. 3, 4. Terceira. Quarta corda. Sempre colocando na ponta do dedo. Quinta corda. E perto da barrinha. Sexta corda. Na sexta corda não tem corda imediata para a gente apoiar, então a gente vai fazer sem apoio, tá? Agora voltando na quinta, quarta, terceira, segunda, primeira. É muito importante que vocês toquem isso marcando um ritmo, né? Na sincronização aí das mãos. Aí pode aumentar a velocidade, tocar mais rápido, tocar mais lento, mas no início é interessante que toque lentamente. Depois vai aumentando, né? Vou fazer mais uma vez aqui, um pouquinho mais rápido. Primeira corda. Agora vamos para o segundo grupo. No primeiro grupo a gente começou sempre com o dedo 1. Agora no segundo grupo vamos começar com o dedo 2. Então a gente tem o dedo 2, começa a primeira corda, na segunda casa. Depois volta para o 1, na primeira casa. Toca o 3 na terceira. E o dedo 4 na quarta casa. Aí fica essa inversão. 2, 1. 3, 4, segunda corda, 2, 1, 3, 4, terceira, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4. Aí tocar várias vezes repetindo, subindo e descendo aqui do violão. Tocar mais uma vez aqui, mais rápido. Bom, então esse é o exercício do grupo 2. Agora do grupo 3, a gente vai começar com o dedo 3, né? 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. É importante salientar que os movimentos ascendente, a gente não tira o dedo. Tipo assim, se 3, 4, eu toquei o 3, eu vou tocar o 4, então eu não preciso tirar o 3. Só acrescentar o dedo 4. E assim sucessivamente para os outros exercícios, né? Então, deixa eu fazer mais uma vez aqui. Nós estamos no 2, 1, 3, 4, né? Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui o 3, 4, 2, 1. Na verdade, eu acho que eu me perdi aqui, que eu estou olhando aqui para a gravação e para os exercícios, mas é o 3, 4, 2, 1. Assim, depois a gente repete de novo, não tem problema não, quanto mais melhor. Então, lá, 3, 4, 2, 1. Esse foi o grupo 3, né? Que foi o 3, 4, 2, 1. Agora o último grupo lá, 4, 3, 2, 1. Agora aqui a gente vai colocar o dedo 4 na quarta casa, tira ele, coloca o 3 na terceira, tira o 3, coloca o 2 na segunda casa e o dedo 1 na primeira casa. Então vai ficar assim, 4, 3, 2, 1. Aqui tem que tirar os dedos, né? Não pode deixar o dedo, não. Mais uma vez. Aí pode tocar muito mais rápido ou lento. E pode tocar esses exercícios em todo o braço do violão. Só para relembrar aqui, o primeiro exercício, que é 1, 2, 3, 4. E tem as suas variações. O segundo exercício, 2, 1, 3, 4. E tem as suas variações. O terceiro grupo, 3, 4, 2, 1. E também tem as suas variações. E o último grupo, 4, 3, 2, 1. E também tem as suas variações. Bom, esses exercícios, essas 24 combinações, é interessante que estude pelo menos uma ou duas todos os dias. Eu não preciso estudar todas não, porque mesmo não vai dar tempo, né? A gente tem pouco tempo, às vezes, para praticar os exercícios, mas pelo menos dois exercícios de cada grupo todos os dias, até dominar todos os exercícios. Esses são excelentes para coordenação motora de mão direita, mão esquerda. Pratiquem bastante, tá bom? Logo, logo aí teremos mais aulas aí no blog. E divulgue nosso blog para os seus amigos nas redes sociais aí. Dá essa ajuda aí pra gente aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.